Estamos então de regresso então para esta segunda parte do nosso programa, o espaço de entrevista, e vamos arrancar aqui, claro, com um espaço de entrevista hoje dedicado ao ciclismo e de forma especial ao BTT, com uma equipa, Caid Bike BTT, é assim mesmo o nome, Caid Bike, porque qualquer um pode cair, acredito eu. E tenho em estúdio o Paulo Sousa e também o Pedro Bessa. Boa tarde a ambos. E vamos ter a oportunidade agora, durante os próximos minutos, até ao fecho do nosso programa, de conhecer melhor esta equipa, este grupo de autênticos atletas e verdadeiros aventureiros que ainda agora tiveram uma grande aventura que vamos ter a oportunidade de saber mais daqui a pouco, mas pedia para nos apresentarem, neste caso, a equipa que tem, por assim dizer, a sede, vou chamar-lhe assim, em Ermesinde, de Paulo. Sim, muito boa tarde. Já agora aproveito para agradecer a oportunidade que a Rádio Jornal nos deu. E pronto, falando um bocadinho do grupo, é verdade, nós temos uma sede, pronto, neste caso, o Café Ponto Final em Ermesinde, onde todos os domingos, e pronto, salvo seja também outros dias como feriados ou alguns dias durante a semana, que nos concentramos à volta das 8h30 para podermos ir dar a nossa voltinha de fim de semana. Pedro, como é que acabou também por fazer parte e de aparecer neste grupo? Ora então, eu sou o Pedro Bessa, boa tarde a todos que estão a nos ouvir. Este grupo iniciou há cerca de 4 anos e meio. E começou tudo por uma brincadeira, não é? Que é normalmente assim que costumam-se criar os grupos. Portanto, éramos poucas pessoas, não é? Era um grupo restrito de 3 ou 4 pessoas. Começaram-se a aventurar aí nos montes de Alfena, de Valongo, nesses montes mais próximos da nossa área de residência. Quem fundou, ao fim e ao cabo, este grupo de BTT foi o Miguel, o Jorge, eu, e depois começou a entrar cada vez mais pessoas, através de convites que fomos fazendo e através do nosso blog que criamos desde quase o início, e que agora está a ser gerido por uma pessoa muito, muito dedicada, que é o Cláudio, que desde já deixo um abraço ao grande Cláudio, que ele tem muito, muito, dedica-se bastante a este grupo, pá, e sem ele e outros, não é? Este grupo não tinha se aventurado como tem vindo a fazê-lo ao longo destes 4 anos. E eu entrei no início, não é? Ainda estou cá e espero continuar a estar, não é? Durante os próximos tempos, também para continuar a dar ao pedal. Vocês, como é que okay, gostam da modalidade? Que relação é que têm com a modalidade, acredito que desde sempre, para poderem agora, numa altura em que o ciclismo está literalmente a voltar à moda? Não é bem. Mas é por essa paixão que têm já de algum tempo esta parte que decidiram depois agora juntarem-se e fazer esta equipa? Sim, assim, eu pessoalmente, pronto, eu praticava estrada e pronto, ao fim de uns anos decidi, por uma questão de brincadeira, de dedicar um bocado ao BTT, porque era uma vertente do ciclismo que me era completamente, passava-me completamente ao lado. E pronto, conheci essa malta, não é? Porque eu não sou de início. Comecei essa malta e pronto, com ele fui-me aventurando cada vez mais, e pronto, dentro dos montes, pelos montes acima. E pronto, e estamos cá agora cerca de, à volta de 25 km. Paulo, já esteve na estrada, agora está no BTT. Quais é que são as principais diferenças que nota, até do ponto de vista de exigência? Muita coisa. Sim, pronto, são coisas completamente, acho que são coisas completamente diferentes. Pronto, a estrada, acho que há, pronto, eu pelo menos no BTT, não tenho problema em dizer, divirto-me muito mais. Pronto, isso é um ponto logo dos mais importantes. A nível de estrada, há sempre aquela ideia que é um bocadinho levar as coisas um bocado mais a sério, mais, pronto, treinos muito mais, ali treina-se, como eu costumo dizer, e a gente às vezes no BTT há aquela ideia que vamos para ali nos divertir, e essa é uma das diferenças que eu noto bastante de, entre a estrada e o BTT. Falavam agora em num grupo que nesta altura já ronda os 25 elementos. Mais à frente já vamos ter também a oportunidade de deixar aos nossos ouvintes algumas indicações para que quem quiser juntar-se ao grupo possa fazê-lo. Mas antes propunha que falássemos desta verdadeira aventura que tiveram agora recentemente com a ida a Santiago de Compostela. Quantos dias afinal de contas é que estes heróis e quantas pessoas é que fizeram parte dessa aventura? Pedro. Então esta aventura foi realmente espetacular. Nós inicialmente estávamos a pensar fazer isto numa manhã, mas decidimos realmente alargar um bocadinho mais essa viagem para nos podermos divertir ainda mais. Portanto, nós demoramos cerca de 2 dias e meio, mais ou menos, a chegar lá. Mas dentro destes 2 dias e meio não foi só pedal, nem cascalho, nem pedras, nem tombos, nem furos, não é? Foi também diversão, e isso também é uma das grandes, é muito o que acontece nos grupos de BTT e no nosso. Espero que continue a acontecer, porque isso é a forma que nos faz unir cada vez mais. Portanto, esta aventura começou no dia 25 de Abril, não é? Partimos de Chaves, fizemos este ano a rota de Chaves. Temos este hábito há cerca de 3 anos de fazer esta aventura. Portanto, este ano foi a rota de Chaves. Já fizemos o caminho central e fizemos também o caminho da costa nos passados 2 anos. Portanto, estamos em 2013, foi em 2011 foi o caminho central, em 2012 o caminho da costa. Sinceramente, este foi aquele que mais me agradou. Tinha partes muito, muito agressivas a nível de subidas, mas depois conseguimos-nos divertir muito nas descidas, com muita lama, com muito campo, muito monte, muitas vacas. Portanto, foi uma viagem espetacular, e o grupo que nós levamos foi de 12 pessoas. Qual é que foi o momento mais caricato que tiveram ao longo dessa? Caricato foi mesmo à minha frente, que até vou dizer quem foi, que foi o Folguinhas, que é titulado como Folguinhas, que é um dos nossos colegas. Portanto, eu fiquei com essa na retina, que íamos a descer um riacho, íamos mesmo no riacho, a descer o riacho, e eu alertei o meu colega, que é o Folguinhas, que ele levantou um bocado a roda de trás e quase que ia cair, não é? O que é certo é que ele: está bem, eu vou controlar. E mal disse isso, engatou noutra pedra e levantou totalmente e deu um salto assim para a água e caiu na água. Assim, é esses pequenos momentos das quedas, e tanto é que o nosso nome é Kite Bike, não é? Portanto, nós temos muitas quedas, já todos nós caímos, e graças a Deus nunca tivemos nada assim muito, muito grave. Já tivemos algumas coisinhas, mas não muito graves. Mas esses momentos ficam na retina. Eu próprio já dei muitas quedas, mesmo caricatas, isso. Até temos muitas delas registadas. Se quiserem ver algumas, estão no nosso blog do Skybike, podem ir lá ver. Muito bem, Paulo, isto mais do que também, mais que um grupo de BTT, é também um grupo de amigos, e o convívio, até porque, sim, para aquilo, sim, que já tivemos a oportunidade de ouvir, é também uma nota dominante. Sim, sim, fundamentalmente isso, porque, pronto, quando a gente faz essas iniciativas, no caso dos Caminhos de Santiago, a gente até, entre aspas, costumamos dizer que vamos de férias. Que são apesar das suas dificuldades, sem as mulheres, os nossos 3 dias de férias, entre aspas, da época. E todos os anos, pronto, temos conseguido isso, porque nós somos um grupo de 25, mas, como deve calcular, infelizmente nunca conseguimos ir os 25 para lá, porque não podem, ou porque estão a trabalhar, ou por outros motivos. Mas todos os anos temos levado desses 25, ou pronto, agora somos 25, no ano passado suponhámos éramos 23 e por aí fora, mas... E a partir de hoje vão passar a ser mais. Esperamos bem, sim. E já fica já o convite aqui ao Ricardo, quando ele iniciar o BTT, para começar connosco. É, eu ando mais virado para a estrada, mas fica o convite, de qualquer das formas. Mas, como eu estava a dizer, todos os anos temos levado... Tirando o grosso em si, é quase sempre o mesmo, mas temos levado sempre um elemento novo, que que nunca fez nenhum caminho e calha de fazer e fica sempre, pronto, fica sempre com uma boa impressão do convívio, principalmente isso, que é um convívio formidável. E que aconselho a todos os grupos, para quem nunca teve a oportunidade de fazer, que mal posso que o façam, porque vale a pena. Uma pergunta rápida. Pedro, quando chegam, neste caso a Santiago, qual é a primeira ideia que vos vem à cabeça? É chorar. Ou já chegamos, ou afinal de contas, epa, já chegamos. É um misto de emoções. Isso, e é mesmo. E posso até, realmente tivemos ainda este ano algumas, uma ou outra expressão por parte de colegas, que realmente foram a primeira vez este ano, e foi ali um misto de emoções. É a vontade, ok, de chegar, depois chegamos, epá, já chegamos, ou, mas é bom, é um misto bastante, bastante bom. Tentar pensar, ok, este ano cumprimos mais uma meta, vamos buscar a nossa que ele tem um nome, que é certidão, não é? Uma coisa do género. Que é para o peregrino, quem faz o caminho de Santiago tem direito depois a uma certidão. É Compostela. É Compostela, chamada a Compostela, onde vem o nosso nome escrito em latim. É uma prova como conseguimos fazer essa viagem, e ao longo da viagem vamos carimbando. Não sei se o Ricardo tinha essa noção. Temos uma cédula, chamada cédula, e ao longo da viagem temos que garantir que essa cédula vai sendo carimbada por os vários postos que vamos passando, os vários locais, Varinha, em Espanha, nesse caso. Ou seja, há uma organização montada para, exatamente, que depois a Postela, Compostela possa depois ser passada. E nesta altura eu tenho a oportunidade de ver, de facto, por acaso trouxe a comigo essa quando mesma, há uma esse credencial de peregrino. Obviamente os nossos ouvintes não a poderão ver, mas de facto confirmo que tem aqui vários selos que depois servem para que possa ser emitida então a Compostela. Meus caros, até porque acabamos de ouvir o sinal horário, pergunto-vos o que é que os nossos ouvintes que estão nesta altura a ouvir o nosso programa, o que é que podem fazer para se juntar, neste caso, ao grupo, ainda antes de uma mensagem final, o que é que podem fazer e onde é que podem buscar mais informações sobre esta equipa do Kid Bike? É muito fácil, pronto. Quem quiser iniciar no BTT, ou quem estiver a fazer BTT, que se sinta só, porque há aí muita gente, pronto, que anda de bicicleta muitas das vezes sozinho. Que seja dos arredores de Mesim, de Maia, Balon, que seja, é muito fácil. É à beira da Igreja Central de Mesim, ali um cafezinho chamado Café Ponto Final, e todos os domingos às 8:30 concentramos lá para mais uma aventura. Na internet há também algum sítio onde possam sim, encontrar? Sim, temos o nosso blog, que é blog Kidebike BTT. É muito fácil, é só pôr Kidebike BTT, pronto, num motor de busca e aparece logo lá o blog. E pronto, no Facebook é um círculo fechado, mas de qualquer forma, pronto, é a nossa forma muitas vezes de nos comunicar. Mas claro, o melhor é mesmo o blog, vai lá e tem lá uma parte onde, pronto, quem quiser escreve, quem quiser aparecer, escreve lá qualquer coisa. Vai que nós... não será difícil. E também, se tiver alguma dificuldade, podem sempre também enviar um e-mail para o programa da página do Balanari, e também nós faremos esse reencaminhamento. Pedro, que mensagem é que deixa então aos nossos ouvintes para aparecer, por um lado, e também para os elementos do grupo, uma mensagem final para que possam continuar com este grupo por diante, e alguma coisa mais que queira aproveitar agora para dizer, façam-o agora. Ok. É assim, toda a gente que gosta realmente da atividade do BTT, esteja à vontade, estamos disponíveis, mesmo os melhores e os menos bons, e sim, sempre disponíveis para poder ajudar e para acompanhar quem anda mais devagar, porque às vezes acontece, pá, não vou porque não tenho capacidade, mas nós sempre fizemos isso, acompanhamos todos aqueles que iniciavam, sempre os acompanhamos, portanto não tenham receio, apareçam no ponto final, é um local porreiro. Ponto final, que é o ponto de início, não é? O ponto de início, exatamente, é a nossa sede, chamamos-lhe a sede Skybike. Portanto, apareçam todos os domingos de manhã, há de lá estar sempre alguém para vos poder receber e para poder vos encaminhar numa viagem interessante. E a todos os colegas e parceiros de equipa do Skybike, desejo aí força aí no pedal, continuem a aparecer, não fiquem cá na, na cama ou nos domingos de manhã, pois estão a perder bons momentos de diversão. E obrigado a todos aqueles que ajudam bastante na elaboração do blog, que é muito importante, no acompanhamento de Facebook, Paulo, Cláudio, Mários, Folguinhas, os Conguitos, tudo o que há na nossa equipa, pá, são todos pessoal de 5 estrelas. Numa palavra, como é que descreveria este grupo? Sangue, suor e lágrimas. Foram três, mas está tudo. Foram ditas muito rápido, parecem uma. Paulo, uma. A dor momentânea, a glória eterna. Não, mas uma mensagem final também que queira deixar, aproveita rápido. Pronto, já agora, como eu iniciei, pronto, agradeço esta oportunidade, isso, principalmente isso, porque isto dá sempre relevo, neste caso, o BTT, que é uma modalidade que precisa de ser bastante promovida, porque, como a gente sabe, a promoção não é a melhor, infelizmente, e todos esses bocadinhos vale a pena sempre ter, pronto, aproveitar, não é? E à malta, eles já sabem o que é que eu acho deles e o que é que eles desejam. Não vale a pena estar a repetir novamente o que o Pedro já disse, porque quem já me conhece sabe perfeitamente o que é que eu acho daquela malta maravilhosa. Muito bem, fica então esta super entrevista com a equipa Kate Bike BTT. Paulo, Pedro, obrigado. Pela vossa presença também. Muito obrigado. E vamos então fechar o nosso programa, numa altura em que já passam 4 minutos das 8 da tarde.